Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Está agora a começar mais uma emissão. Nos próximos minutos temos o mar e a terra vistos pelo lado da ciência. Vamos conhecer projetos de geodiversidade e biologia marinha. Sabia que na Serra da Freita, em Arouca, há pedras parideiras? É um fenómeno geológico muito raro neste planeta que vamos conhecer mais à frente. Não vai querer perder de certeza esta emissão de Ciência em Sintonia. O Mar e a Terra foi uma série documental na RTP onde se abordava, aqui há uns anos, a ligação do homem aos dois meios. Hoje é a temática central desta emissão. Com o paleontólogo Artur Sá, professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, vamos descobrir a geodiversidade. Na base de trabalho deste professor estão os fósseis marinhos de um período três vezes mais antigo que o Jurássico. A partir daí, Artur Sá leva-nos pelos caminhos mais diversificados desta ciência transversal e tão próxima de nós. Quando nós falamos de geo, não é geologia, é a terra, é a geia. E tudo aquilo que diz respeito, desde logo, às pessoas. E se nós temos, de facto, um património geológico, o património geológico é aquela parte da geodiversidade que são as ocorrências singulares, que é aquilo que nos atrai, é aquilo que nos faz abrir a boca de admiração, que nos faz lá voltar para voltar a ver, porque isso tem que ser preservado como é o património biótico. Não é? Nós entendemos hoje a necessidade de preservarmos, por exemplo, os animais ou as plantas em vias de extinção. A geodiversidade também se gasta, também pode desaparecer. Desde logo, se nós não tivermos cuidado com algumas ocorrências, podemos destruí-las e dessa forma estamos a privar as gerações futuras do usufruto das mesmas. Às vezes nós dizemos as rochas não se extinguem. Não é verdade. Nós temos um caso em Portugal, que é um caso singular, que é o famoso pegmatito bandado dos Gerês, que se extinguiu. Aquela ocorrência geológica, que não é conhecida em mais lado nenhum do mundo, foi levada por colecionadores e hoje desapareceu. Felizmente, alguns museus preservam exemplares desse pegmatito que desapareceu. Portanto, distingue-se e haverá outros exemplos como esses. Portanto, quando nós falamos de geodiversidade, a geodiversidade é tudo aquilo que diz respeito à Terra, as partes que são singulares, o património geológico, mas também as outras, aquelas que nós colocamos todos os dias, como eu digo muitas vezes aos meus alunos, um paralelo faz parte da geodiversidade. Agora, não tem aquele impacto do património geológico. Artur Sá pertence ao Fórum Português de Geoparques e é responsável científico pelo Geoparque de Arouca. Um acaso que começou quando por ali andava à busca de fósseis marinhos, os tais fósseis de um período três vezes mais antigo que o Jurássico, porque essa é a especialidade deste paleontólogo. A gente começa um trabalho de investigação, apaixonámo-nos por aquilo que fazemos e lembro, no caso da Arouca, que foram estrelobites gigantes que me levaram ao território e o estudo delas e a amizade que se estabeleceu com as pessoas dali. Em um determinado momento pensou-se, mas isto, assim, este conhecimento pelo conhecimento, em que fica só para mim e para os meus pares, é muito pouco, quando aquilo é único, aquilo era único. E aí houve a sensibilidade de um empresário, o dono da pedreira, que de facto criou um projeto, submeteu esse projeto a financiamento europeu, construiu um pequeno museu de sítio, onde expõe esses magníficos fósseis, que tem atraído muita gente de todo o mundo. De todo mundo, já vieram ali cientistas de todo mundo e pessoas de todo mundo atraídas exatamente pelo gigantismo daqueles exemplares que são de facto extraordinários. Estamos a falar das maiores trilobites do mundo, de facto. E tudo isto vem, nessa sequência. O meu trabalho de investigação aqui na universidade centra-se muito nas questões relacionadas com a paleontologia. Tenho linhas de investigação onde tenho gente jovem a trabalhar comigo. Estamos agora com alguns projetos interessantes a nível nacional, aqui no Norte, Valongo, Arouca, Trás-os-Montes, o Bussaco, Mação, estamos a trabalhar em várias áreas, e é bom sentir que em determinado momento esse património interessa aos decisores políticos locais. E eles veem nesse património uma mais-valia para criarem dinâmicas de desenvolvimento. É isso que estamos neste momento a tratar com alguns municípios, e é esse o retorno que eu, enquanto cientista, tenho. Repare, quando nós vemos uma notícia na rádio, na televisão, portanto nos média, de um bioquímico ou de um médico que descobriu um medicamento, uma vacina ou uma técnica especial para uma operação, a sociedade sente imediatamente um conforto, é como que um retorno do investimento que fez na formação daquele profissional. No caso dos geólogos, é mais difícil que isso aconteça, porque nós trabalhamos muito quase na sombra. Eu tenho histórias muito engraçadas de momentos em que, por exemplo, um pastor que eu disse que eu deveria ser louco porque ele andou até com o timinho o dia todo e eu não tinha feito outra coisa senão partir pedras para as deitar fora e tirar fotografias ao martelo. Portanto, há este tipo de incompreensão. Mas nós, no mundo inteiro, existem neste momento cerca de 500 000 de geocientistas e o trabalho desenvolvido pelos geocientistas é da máxima importância para a sociedade. E é obrigação de todos nós, geocientistas, colocarmos o nosso conhecimento ao serviço da sociedade. O difícil está em nós sabê-lo comunicar. Desconstruir a linguagem hermética e técnica é exatamente o que se pretende. O Ciência em Sintonia tenta fazer isso, incutindo nos especialistas das mais variadas áreas essa preocupação. Umas vezes consegue-o, outras nem por isso, mas tentando sempre usar os termos mais adequados para uma compreensão mais abrangente dos diversos auditórios onde temos o privilégio de chegar. A geologia, voltando ao assunto abordado pelo professor Artur Sá, a geologia permite explicar e conhecer o mundo em que vivemos. Não é só dizer que o mundo se mexe e que anda à volta do Sol. É absolutamente dinâmico. As pessoas dizem, ah sim, ele mexe-se muito depressa porque anda à volta, dá uma volta em torno, demora um ano a fazer um movimento de translação e um dia a fazer um movimento de rotação. Sim, mas o planeta em si mesmo é muito, muito, muito dinâmico. Sempre que nós sentimos um sismo ou vemos um vulcão entrar em erupção, é evidência dessa dinâmica. Eu dou-lhe um exemplo mais simples para ilustrar isto que acabo de dizer. Se nós deixarmos as nossas unhas crescer, no dia 1 de janeiro, dizemos, até o dia 31 de dezembro, nós não vamos cortar as unhas. Nós chegamos com umas unhas de 4 centímetros, em média, 4 centímetros de tamanho, ao fim do ano. Isto é mais ou menos a velocidade, em média, a que se movem as placas litosféricas, umas contra as outras, umas mais, outras, em média. Não é nada. Mas é que nós temos que dar aqui o salto para outra escala temporal, para o tempo geológico. E se nós multiplicarmos isto por 1 milhão de anos, são 40 quilómetros. E 1 milhão de anos em geologia não é nada. Em 10 milhões de anos são 400 quilómetros. E nós aí já temos um oceano aberto. E aí já temos espécies a evoluir de forma diferente de um e do outro lado. Os geoparques são territórios por excelência para observar a mutação do planeta. Um geoparque é um território de limites definidos, com uma área suficientemente grande para servir de apoio ao desenvolvimento socioeconómico local. É esta a definição literal. Deve abranger um determinado número de sítios geológicos de relevo ou um mosaico de entidades geológicas de especial importância científica, raridade e beleza, que sejam representativos de uma região e da respectiva história geológica devem representar também eventos e processos. Poderá possuir não só significado geológico, mas também ao nível da ecologia, arqueologia, história e cultura. Os geoparques foram lançados no ano 2000, começando a funcionar nessa data uma rede de geoparques com um espaço bem determinado no sul da França, outro na Alemanha, um na Grécia e um espanhol. A ideia da criação desta rede de geoparques é proteger e usar esses territórios classificados com uma filosofia de desenvolvimento sustentável. Um qualquer geoparque é feito com pessoas. Nós não podemos ter um geoparque em lado nenhum do mundo onde não existam pessoas. Se nós quiséssemos agora, por absurdo, criar, e isto é apenas um exemplo, um geoparque no Grand Canyon. O Grand Canyon atrai milhões de pessoas todos os anos. Nós íamos ter um problema gravíssimo para criar esse geoparque, que é com que pessoas? Se não tivéssemos lá pessoas, se não conseguíssemos demonstrar que aquela área que queremos candidatar a geoparques tem lá pessoas, e que essas pessoas têm uma cultura própria, têm uma dinâmica própria, que entendem a importância desse território, nós nunca, jamais, por mais belo que seja aquele local do Grande Canyon, jamais será um geoparque. Portanto, já está a ver que um geoparque não é um parque temático. Como eu costumo dizer também, quando falamos de um geoparque, não falamos de uma Disneylândia. Muito menos uma Disneylândia para os geólogos. Nós falamos de um território que tem um património geológico singular, mas que, associado a esse património, tem uma estratégia de desenvolvimento territorial muito bem alicerçada para promover a proteção, mas a promoção, a proteção desse património geológico, mas a promoção do mesmo em conjunto com todas as outras valências do território, entenda-se, o restante património natural, o património cultural, tangível e intangível, portanto, tudo aquilo que é a essência do território. Portanto, nós, pegando nesta abordagem holística, falar ao território, colocamos tudo aqui ao serviço da população. Artur Sá, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e também elemento do Fórum Português de Geoparques, explica que, em Portugal, há quatro territórios classificados. O primeiro geoparque em Portugal reconhecido foi em 2006, o Geoparque da Natureza da Meseta Meridional, no distrito de Castelo Branco. O segundo foi o Geoparque Arouca, no município de Arouca, no distrito de Aveiro, em 2009. Agora foi o Geoparque Açores, a totalidade das nove ilhas, mais o fundo oceânico que as une, agora em 2013, foi recentemente, foi reconhecido em março de 2013 na sede da Unesco, na reunião na sede da Unesco, receberam o galardão oficial agora em Itália, em setembro. E temos agora o projeto Geoparque Terras de Cavaleiros, como estavam a ver, é no Conselho de Macedo de Cavaleiros. Que professor que tem, digamos, tem participado nos mais ativamente do que noutros, tem nesse de Macedo de Cavaleiros uma cota-parte significativa? Sim, não, tem sido, a parte do trabalho científico tem sido realizada por um conjunto de colegas, portanto, que está envolvida a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, está envolvida a Universidade do Minho e está envolvida também os Serviços Geológicos de Portugal, o antigo Serviço Geológico de Portugal, agora conhecido pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Portanto, até digamos que estão aqui reunidas, de facto, valências científicas importantes. E instituições que conhecem bem esta área. Estamos a falar de uma área muito, muito interessante. O Conselho de Macedo de Cavaleiros tem singularidades geológicas únicas. Ao nível da Península Ibérica, temos cinco locais que têm uma geologia similar a Macedo de Cavaleiros. Há aqui, de facto, a questão do maciço polimetamórfico de Moraes, este nome assim complexo, mas que, de uma forma muito simples, para que eu possa explicar, eu diria que quando, nesta dinâmica permanente da Terra, houve um momento que se formou o supercontinente Pangeia, desse choque titânico das placas litosféricas, num determinado momento, aquilo que era o fundo oceano, que deveria ter afundado sob a parte continental, na verdade, nesse aperto, ficou por cima. Mas não se limitou a ficar por cima. Ficou por cima como que basculado, como que virado do avesso. Ou seja, nós hoje à superfície o que temos são rochas que normalmente só encontramos na crosta inferior, no contacto com o manto. Nós encontramos neste território coisas que normalmente só conhecemos indiretamente através do estudo, por exemplo, que fazemos da propagação das ondas sísmicas quando ocorre um terremoto. E ali, no Conselho Macedo de Cavaleiros, temos sítios onde nós conseguimos pôr a mão em coisas tão singulares como a discordância, a descontinuidade de Conrado, que é algo que foi durante muito tempo praticamente teórico e que ali conseguimos ter afloramentos para ver isso. Claro que não é fácil perceber isto, mas se as pessoas pensarem que estão a pisar rochas que normalmente não são as que estão à superfície, não são aqueles, não são xistos do tipo daqueles que nós encontramos que são resultado da transformação em rocha de sedimentos, de lamas, de argilas acumuladas no fundo dos oceanos, por exemplo, ou que não são calcários como aqueles que temos nas orlas, ou que não são sequer granitos, que são sempre os granitos, as pessoas normalmente veem, isto é um granito, mas o granito é uma rocha muito interessante, porque é uma rocha que, olha, que demorou, é uma massa magmática que demorou 6, 7, 10 milhões de anos a arrefecer, a uma profundidade de 6, 8 quilómetros, não é? O facto de hoje estar à superfície mostra logo esta dinâmica fantástica do nosso planeta. E, de facto, a zona de Macedo de Cavaleiros tem rochas verdadeiramente exóticas. E como tem rochas exóticas, dão solos exóticos. Como tem solos exóticos, dão plantas exóticas. Ou seja, a biodiversidade tem também um exotismo. Porque nós não podemos esquecer que tudo aquilo que nós somos, e nós, membros da biodiversidade, estamos intrinsecamente ligados à terra, às rochas que pisamos. E aquela singularidade ali é verdadeiramente fantástica, até porque é uma estrutura aproximadamente circular, com capas sobrepostas de bocados de crosta oceânica, de bocados de base de crosta continental, de restos de uma outra placa continental. Essa parte que está por cima veio daquilo que era a Laurentia, a Laurásia, que foram continentes já desaparecidos, mas que era aquilo que hoje está nos Estados Unidos, portanto, antes da abertura do Oceano Atlântico. Portanto, e esta reconstituição, esta magia de nós andarmos atrás destes capítulos, destas histórias bonitas que a Terra encerra, e que ali temos isso. É, conforme estamos a ouvir, um paleontólogo apaixonado pelo que faz e pelo que ensina aos alunos da Universidade de Trás-os-Montes. E Artur Sá continua agora a evocar as características singulares que fazem de Macedo de Cavaleiros um território singular e, ao mesmo tempo, diversificado, o que é uma necessidade, um atributo, como já ouvimos, para ser considerado geoparque. Nós temos ali naquela zona uma cultura verdadeiramente extraordinária, né? Que é a cultura das pessoas. Se nós pensarmos que o mirandês, enquanto língua, ainda chega ali. Portanto, a tradição do Planalto Mirandês chega ali. Se nós pensarmos que temos, por exemplo, no Intrudo, o Intrudo Chocalheiro, com os caretos de Pudense, que é algo que vem desde a anterior à ocupação românica da península. Se nós pensarmos naquela gastronomia, se nós pensarmos naqueles produtos da terra, Macedo de Cavaleiros tem 21 produtos no território, produzem-se 21 produtos classificados, uns DOP, outros DOC, outros, portanto, produtos de elevada qualidade, portanto, são diferenciadores, que são mais-valias. Se pegarmos em tudo isso e criarmos uma dinâmica territorial em que as pessoas são todos sem exceção, chamados a participar. Mas não é só fazer número, é envolverem-se. E ao envolverem-se, eles vão ter aquilo que nós chamamos o sentido de propriedade territorial. Eles vão sentir que aquilo que estão a fazer é realmente para eles e para os seus filhos. E a partir daqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter eles a proteger o património, vamos ter eles a promover esse património, nós vamos ter a educação a funcionar, nós vamos ter a atração de quem vem de fora através do geoturismo e vamos ter por essa via, desenvolvimento sustentável. Portanto, e é esta corrente, esta cadeia, que nos leva a olhar para os projetos Geoparque como algo de muito valor, e tem realmente muito valor. Em Inglaterra fizeram-se contas aos impactos económicos nos territórios abrangidos pelos programas Unesco, os territórios Patrimónios da Humanidade, do Homem e da Biosfera, e também dos geoparques. Embora esta temática que estejamos agora a abordar não seja oficial da Unesco, acaba por ser reconhecida, tem, vamos assim dizer, o patrocínio dessa entidade das Nações Unidas. Mas pelos cálculos feitos por estas iniciativas em Inglaterra, os geoparques revelaram-se a segunda entidade mais próspera da Unesco. Em Arouca, o impacto direto e indireto na região do geoparque é de 5 milhões de euros por ano. E depois há a própria identificação das pessoas com aquele território e o orgulho de o protegerem e de o exibirem a quem vem de fora. Nas escolas, Artur Sá, professor universitário, elogia o trabalho de educação que tem sido feito ao nível mais básico. É algo que a mim, enquanto investigador, mas acima de tudo enquanto professor, me dá um prazer enorme ver a qualidade do trabalho que é produzido ali. Trabalho didático, pedagógico, científico ao mais alto nível, e que tem de facto mostrado como esta abordagem é extremamente importante. Portanto, isto começa com a diversidade geológica local, com algumas singularidades que são muito famosas, as pedras parideiras, as estrelobites gigantes, a queda d'água da Misarela, as marcas fósseis do Val do Paiva, só para citar alguns dos mais emblemáticos, mas com isto começa-se a criar uma dinâmica. As pessoas começaram a perceber que isso dava primeiro dava visibilidade exterior, depois atraía muita gente. O exemplo melhor que eu lhe posso dar neste momento é o novo centro interpretativo da Casa das Pedras Parideiras, foi um investimento da ordem dos 200 mil euros. Ao fim de 10 meses, passaram 27 mil pessoas por este centro de interpretação, um pequenino centro no alto da Serra da Freita. É notável. E fez com que aqueles 7 ou 8 habitantes que residem ao longo de todo o ano na pequenina aldeia da Castanheira, portanto na freguesia de Albergaria da Serra, tenham percebido que têm muito mais a ganhar com esta dinâmica ali do que, olhem, em pegar num balde, enchê-lo de nódulos de pedra parideira e tentar vendê-lo, não sei que preço fariam, mas e perceberem que e isto, na verdade, que lhes dá uma outra vida, uma outra dinâmica, porque, repare, nós estamos a falar de 28 mil pessoas, que passam, ou 30 mil, chegaremos ao fim do ano com um número redondo próximo disso, numa aldeia onde vivem 8 pessoas. Vamos comprovar estas palavras académicas. Não é que seja de duvidar, mas nada como sentir no terreno o que acabamos de ouvir. Vamos até à Serra da Freita, em Arouca, distrito de Aveiro, e ficamos a conhecer esse fenómeno tão raro que são as pedras parideiras. É um fenómeno geológico muito raro. Acontece a mais de 900 metros de altitude, no Planalto da Serra da Freita, concelho de Arouca. Alexandra Paz é geóloga, responsável pelo Centro de Interpretação das Pedras Parideiras. É ela quem nos guia à visita. Estamos a passar aqui por entre as ruas mais pitorescas da aldeia da Castanheira, onde nós vamos encontrando estes muretos construídos nesta rocha granítica das Pedras Parideiras. Vamos observando os telhados típicos da região, aqui construídos em xisto, e também na parte das cortes de gado ainda vamos encontrando alguns edifícios com revestidos a colmo, cada vez mais é raro. Fazemos apenas alguns metros de um percurso pedestre. A aldeia da Castanheira parece abandonada. Não é fácil encontrar os habitantes. Que são um pouco mais de 10 neste momento e com uma população idosa já, e que nos levam até aqui, abrem-nos as portas aqui das cortes do gado e a conhecer as vitelas de raça arauquesa. Aqui nesta aldeia já só existem vacas, portanto nas outras aldeias aqui da serra ainda existem rebanhos com cabras e com ovelhas, o famado cabrito da grelheira, mas aqui são apenas vacas que saem de manhã, percorrem estas ruas, vão para o topo do monte postar e ao final da tarde regressam sozinhas também a casa e frequentemente quando estamos no início da manhã ou pelo pôr do sol, observamos e cruzamos-nos com elas que estão a sair ou a regressar então aqui à aldeia. A aldeia da Castanheira desde sempre foi associada a um fenómeno geológico raro no mundo, com a idade estimada algures entre os 313 e os 320 milhões de anos. A geóloga Alexandra Paz explica a origem do nome Pedras Parideiras. No fundo é um granito, como tantos outros, mas contém uns nódulos de cor escura. Os nódulos, como se vão libertando da rocha granítica de cor clara, iam sendo encontrados aqui nos campos pelos habitantes da aldeia, desde que há memória, foram então batizadas de Pedras Parideiras. Eu conto, se nada a contar, já contei lá para uma noite como é que foi. As Pedras Parideiras e eu, pois, porque é que puseram o nome a Castanheira? Uns escrevem que é como quando é ali na televisão, diz assim: o bom português, e uns diz que é tal letra, e outros diz que não. São muitas as lendas contadas pelos mais antigos. Alberto Gomes, 83 anos, desde pequeno se habituou a ver as rochas e acredita saber bem do que se trata. A pedra é dura. Ou seja, a pedra é mole, depois tem aquele bagunjito redondo metido naquela cova. Se a pedra estiver assim e aquilo coisa, a seraiva, a neve, como era antes, agora já há muito tempo que não vem, o mau tempo e o calor e essa coisa vai rompendo a pedra em volta. E depois aquilo vai cair, faz conta que pare. A ciência, através da geologia, explica Alexandra Paz, ajuda a compreender o que realmente se passa com estas estranhas rochas de granito. O que distingue este granito dos outros que se conhecem é que a maioria das micas negras estão concentradas a formar nódulos. Os nódulos que então se vão destacando, não por fenómenos sobrenaturais, mas sim devido às condições que se fazem sentir aqui. Estamos no topo da serra. Os verões são quentes e secos. Os nódulos, como são de cor escura no meio de uma rocha granítica, vão absorver mais a radiação solar do que a rocha granítica envolvente, que é mais clara. Então, têm tendência a soltar-se por ação do calor. Pelo contrário, os invernos são bastante frios, como nós sentimos hoje. Caem nevões por vezes e então a ação do gelo faz-se sentir também aqui, acaba por circular sempre alguma água das chuvas, vai-se instalando em algumas fraturas, congela e quando há um congelamento é como se formasse ali uma cunha de gelo. Os nódulos têm tendência a soltar-se por aquela ação da cunha de gelo. A geóloga responsável pelo Centro de Interpretação das Pedras Parideiras não tem dúvidas quanto à importância mundial do fenómeno geológico. A prova está na inauguração da Casa das Pedras Parideiras, um centro de interpretação que abriu portas em 2011. No primeiro ano de funcionamento, mais de 30 mil pessoas visitaram o local. Nunca a aldeia da Castanheira tinha sido tão visitada. A reserva inicial dos habitantes tem sido ultrapassada aos poucos e a economia local também já colhe frutos, afirma Alexandra Paz. A venda, por exemplo, das castanhas nesta altura do ano, da cereja, a criar compotas, a criar licores, portanto, produtos regionais e que pode ser uma mais-valia para o desenvolvimento económico aqui destas zonas. É uma aproximação a estes habitantes da aldeia e cada vez mais envolvê-los, que é esse o grande objetivo e trabalho de um geoparque também, envolver a comunidade, porque um geoparque é feito com toda a gente do território, né? E para toda a gente, portanto, não só para as pessoas que são de fora do Conselho de Arouca, de fora da área do Geoparque, mas também é muito feito para aqueles que estão no nosso território e com eles também. As Pedras Parideiras são parte integrante dos 41 geossítios identificados pelo Geoparque de Arouca. A divulgação do património geológico de importância mundial da Serra da Freita está a contribuir para o desenvolvimento da região e para integrar da melhor forma quem lá vive. Voltamos a conversar com o Artur Sá, responsável científico do Geoparque de Arouca, elemento do Fórum Português de Geoparques e professor universitário. Retomamos a conversa no ponto exatamente onde a tínhamos deixado, depois de ter passeado pela Serra da Freita. Regressamos agora ao gabinete de Artur Sá, em Vila Real, na Universidade de Trás-os-Montes. Depois de conhecer a realidade de Arouca, que antes já fora também descrita pelo professor, vamos tomar contacto com a outra geodiversidade, neste caso em Macedo de Cavaleiros, onde também há uma mão deste paleontólogo. Qualquer pessoa que se dirija a Macedo de Cavaleiros tem a sede do Geoparque, que está no Centro Cultural, em frente à escola secundária. Aí terão toda a informação acerca do território. Tem já um conjunto de percursos pedestres que é fantástico, são 25 percursos pedestres devidamente sinalizados, de acordo com as regras internacionais de sinalização. Tem centros de interpretação. Tem um centro ecológico onde podem ir grupos de mais de 100 pessoas que ficaram lá hospedados. Têm as praias do Azibo, que são das praias fluviais de Portugal, é aquela que há mais tempo tem, por exemplo, a bandeira azul, o galardão de bandeira azul. Tem depois aquelas pessoas que são muito especiais. Eu, que não sou transmontano de nascença, mas que sou transmontano de adoção, gosto muito daquela área, porque ainda é dos sítios onde a gente nas aldeias bate à porta e as pessoas dizem: entre, quem é? Primeiro mandam-nos entrar e só depois é que perguntam quem é. Isto é muito marcante, porque mostra de facto a afabilidade das pessoas, a simpatia. Rapidamente se ouvem histórias lindíssimas que nunca mais esquecemos. Vivemos experiências fantásticas. Eles têm uma atividade que é a atividade das colheitas, que decorre também na aldeia de Moraes, em que as pessoas são convidadas a participar na ceifa e na malha do cereal, verem como o trabalho é duro, mas preservando a tradição. Têm museus onde preservam a sua cultura. Têm um grupo de arqueologia muito ativo, que tem feito trabalho científico de gabarito muito, muito importante na zona, portanto, com produção de grande quantidade de conhecimento científico e na preservação de um património arqueológico que marca, que nos leva à raiz da existência do território, das pessoas neste território. E depois temos produtos regionais fantásticos. É a capital da caça. É um novo geoparque que acaba também por beneficiar dos ensinamentos e das experiências que marcaram a criação dos outros três projetos portugueses: Arouca, Açores e Naturtejo. Artur Sá explica que num geoparque podemos ter a noção de tempo geológico para perceber o que temos de preservar. Nós vamos a um território destes e naquele território todo, porque um geoparque, eu volto a referir, não é um parque temático, não é um sítio onde a gente vai e tem um cobrador de bilhetes à entrada, não, são territórios, e nós nesse território, nós vamos olhar para aquelas paisagens, para aquelas rochas, para aquilo que nos deleita o olhar, e vamos recuar no tempo. E vamos encontrar oceanos a fecharem-se, oceanos a abrirem-se, formas de vida que já não existem, tudo isso. Mas ao olharmos para esses tempos do passado, nós vamos perceber que se tivermos determinado tipo de atitudes no presente, pode ser que o futuro nos seja mais favorável, ou pode ser que esse mesmo futuro seja muito mais... que seja pior. Portanto, exatamente, vamos fazer com que esse futuro seja pior para a nossa existência e ponha em causa a nossa existência. Porque nós não nos podemos esquecer do seguinte: nós, humanidade, se formos aos nossos antepassados mais longevos, em termos de hominídeos, 6 milhões de anos. A vida na Terra já existe há pelo menos 3.500 milhões de anos. E nós fazemos parte da biodiversidade. E como somos dos seres vivos mais evoluídos, aqueles mais complicados, mais complexos, somos os primeiros a sofrer assim que há pequenas variações. Portanto, a Terra não está em risco, o planeta não está em risco. O planeta existe há 4.500 milhões de anos e provavelmente irá existir outro tanto. O que está em risco é a nossa existência. E, portanto, os geoparques são territórios onde nos ensinam isto. E o trabalho científico que eu desenvolvo enquanto paleontólogo ajuda exatamente a perceber isto, que é a ligação, é ler nas rochas histórias e capítulos da vida na Terra. Como é que a Terra, como é que a vida apareceu, como é que se adaptou, como é que evoluiu, até chegarmos àquilo que é esta biodiversidade. Quando nós saímos ali fora ao jardim, quando vamos a uma cidade, quando vamos à praia, quando vamos a um bosque, olhar à nossa volta, sempre, sempre cientes de que nós somos parte daquela biodiversidade. E que a biodiversidade em cada sítio é o espelho da geodiversidade. Fica a sugestão para um destes dias dar um passeio pelos territórios dos geoparques que temos em Portugal. Além do recente Macedo de Cavaleiros, há geoparques em Arouca, o da Naturtejo, e nos Açores, Novilhas, um geoparque. Sugestão de Artur Sá, paleontólogo e professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tal como há para a Terra, também há para o mar um programa semelhante aos geoparques. Aliás, há vários mecanismos para conservar ou proteger áreas do meio marinho. É a Rede Internacional das Reservas da Biosfera, que já de seguida nos vai ser apresentada por Henrique Queiroga, docente da Universidade de Aveiro e biólogo marinho com um trabalho de investigação em ecologia marinha. Esta rede é gerida por um programa da Unesco, que se chama o Programa Homem e Biosfera. E a filosofia deste programa é a compatibilização do desenvolvimento socioeconómico com a conservação dos valores e dos serviços dos ecossistemas. E, portanto, este programa põe um ênfase muito grande no desenvolvimento sustentável. Ou seja, não é um programa que pretende classificar ou proteger áreas virgens, totalmente selvagens. É um programa que pretende ajudar a conservar aquelas regiões onde há uma implantação humana. Essa implantação humana, as populações humanas usam o ecossistema, seja através da pesca, ou da mariscagem, ou do uso da água, ou da visitação, seja o que for, usam esse ecossistema, mas usam de uma forma responsável, não comprometendo o funcionamento do ecossistema, não comprometendo as diferentes peças, componentes que formam o ecossistema e não comprometendo os serviços que esse ecossistema presta, em termos de alimentação, em termos de espaço para lazer, seja qual for. E, portanto, nós tivemos a oportunidade de candidatar a Reserva das Belengas, a Reserva da Biosfera. Foi um processo muito interessante, porque estes processos que envolvem a participação pública são muito estimulantes, para um académico, não é? Porque obrigam-nos a ligar à terra, pronto, digamos assim, neste caso ligar ao mar, pronto. Obrigam-nos a aproximar das expectativas e dos problemas e dos anseios das pessoas, não é? E pôr a ciência portanto, ao serviço dessas expectativas e anseios. As Berlengas fazem parte da Rede Mundial da Biosfera desde junho de 2011. Ao todo, Portugal tem 7 locais ou 7 áreas que fazem parte desta rede internacional apoiada pela Unesco. Durante 10 anos, período em que dura cada ciclo de avaliação, há um plano detalhado de ação com iniciativas diversas, onde obviamente se encontra a investigação científica e, neste caso, também a investigação socioeconómica. No caso das Berlengas, por iniciativa da Autarquia de Peniche, onde pertence o arquipélago, e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, está prevista a criação da chamada Porta das Berlengas em Terra. O investigador Henrique Queiroga explica o que é. É um centro de acolhimento dos visitantes. A maior parte dos visitantes que acedem às Berlengas fazem a partir de Peniche. Portanto, é criar essa Porta das Berlengas em Terra na cidade de Peniche, numa tentativa de controlar o fluxo de visitantes à ilha, tentando diminuir um pouco a pressão que há de visitação sobre a ilha, que é muito grande. Nos meses de verão é muito grande. E, portanto, essa Porta das Berlengas pretendia ter um centro interpretativo, portanto, um pequeno centro para explicar e para mostrar um pouco do ecossistema das Belengas sem que forçosamente as pessoas tivessem que se deslocar às Belengas para o conhecer. Portanto, esse programa previa também um manual, por exemplo, de boas práticas para o Porto Peniche, que tem a ver com, entre outras coisas, com a rejeição daquela componente da pesca que é menos interessante do ponto de vista económico e muitas vezes vai para o mar, não é? Seja ainda no alto mar, seja no Porto. Isso depois, isso tem, isso por si só é uma má prática, porque, mas isso tem a ver com os regulamentos de pesca, não necessariamente com o Porto de Peniche, de forma nenhuma, não é? Mas esta prática o que faz é proporcionar às gaivotas uma fonte de alimento muito fácil, muito rápida, não é? Porque eu tenho fotografias feitas de pequenos barcos de pesca com centenas de gaivotas à volta de um barco individual à espera da sardinha, ou o que for, dos pequenos peixes ou que são rejeitados. E isso muitas vezes pode afetar, ou pensa-se que pode afetar, a própria população das Belengas, no sentido em que afetar a população de gaivotas das Belengas, no sentido positivo para as gaivotas, porque aumenta, contribui para o aumento do número de gaivotas na ilha, no sentido negativo para outras populações de aves, porque há uma competição muito grande das gaivotas com as outras aves por locais de nidificação, por exemplo, não é? Há predação das gaivotas sobre os ovos e os juvenis de outras aves, e isso acaba por ser mau para as outras aves, e há um problema sério de controle da população de gaivotas nas Belengas, e portanto esse manual de boas práticas pretendia ajudar, pronto, a minimizar este tipo de problemas. Introduzo aqui um dado novo para a conversa. É também uma curiosidade do jornalista. Note que existe já uma mudança de paradigma nas questões de proteção da natureza. Se antes proteger queria muitas vezes dizer proibir ou vedar o acesso, agora trabalha-se em conjunto com os meios físico e social desses locais. Pelo menos assim o escutei ainda há pouco quando ouvíamos falar dos geoparques e agora nesta questão também das reservas da biosfera. Será assim, professor Henrique Queiroga? Tem vindo gradualmente a verificar-se. E portanto, e ela é basicamente acompanhada da percepção que as pessoas têm, os cientistas, os decisores políticos, enfim, a sociedade no geral tem, que o homem também é uma componente do ecossistema. Portanto, o homem é um ser vivo que apareceu, foi fabricado pela seleção natural e, portanto, do ponto de vista ético, tem todo o direito de coexistir no ecossistema com qualquer outra espécie, não é? Pronto. É evidente que o homem é diferente, não podemos dizer que é igual a outras espécies, é diferente porque atingiu uma preponderância tal e uma dominância tal atualmente que está, de facto, a colocar em perigo a própria manutenção do funcionamento dos ecossistemas. Pronto. Mas é, e não podemos negar isso, é uma competente dos ecossistemas. E, portanto, não adianta, pode ser apropriado em casos particulares, e é apropriado em muitos casos, tentar manter virgem aquilo ainda que é, aqui ainda podemos chamar virgem. Algumas ilhas remotas, a Amazónia, partes da floresta tropical, grandes porções dos principais recifes de coral, a Antártida, o Ártico. Portanto, há aqui assim um conjunto de ecossistemas, virgens ou quase virgens, que a sociedade considera que devem ser mantidos nesse estado. Mas nos restantes casos, a influência e a predominância do homem é tão grande que já não faz sentido nós pretendermos que, que a conservação, que a proteção da natureza se reja por essas regras de conservar virgem os ecossistemas. O que nós temos que fazer é garantir que a nossa utilização dos ecossistemas não compromete os princípios básicos dos ecossistemas, o funcionamento dos ecossistemas, os aspectos estruturais, as diferentes populações, os diferentes habitats que não são comprometidos, de tal modo que o homem consiga continuar a retirar dos ecossistemas aquilo que necessita. E o homem, é preciso compreender isso, necessita de tudo dos ecossistemas. Tudo o que o homem é e consome, e aquilo que necessita para viver, vem do ecossistema. É então um processo de compatibilizar o desenvolvimento social e económico com o normal funcionamento dos ecossistemas. O professor é docente na Universidade de Aveiro e biólogo marinho com um trabalho de investigação em ecologia marinha. Proponho agora dar-nos conta pormenorizada do que tem feito, para além do que já nos contou. Sei que está envolvido numa investigação que já dura há vários anos. Um aspecto particular em que tenho trabalhado bastante tem a ver com a ecologia da fase larvar das espécies marinhas. As espécies marinhas têm aspectos que as diferenciam, em muitos casos, das espécies terrestres, porque têm uma fase larvar no seu ciclo de vida que é a fase durante a qual os organismos se dispersam. Ao contrário das espécies terrestres, quando nós pensamos nas zebras, são os adultos que se dispersam, não são os bebés das zebras, não é? Quando pensamos em espécies marinhas, é ao contrário que se passa. Não é um mexilhão adulto que se dispersa, porque ele está agarrado à rocha. Quem se dispersa são as larvas, são organismos, enfim, planctónicos, com meio milímetro de comprimento, não é? E portanto, essa característica dos animais marinhos confere... dá a estas populações aspectos particulares e a compreensão dos fatores que afetam as variações de abundância destas populações passa de uma forma muito importante pela compreensão do que acontece durante esta fase larvar, durante os primeiros dias, semanas, meses de vida destes organismos. Esta iniciativa está a monitorizar as berlengas e a costa, junto à Rábida. E neste momento temos um projeto que pretende avaliar a conexão ou a conectividade, as ligações que se estabelecem entre duas reservas marinhas portuguesas, a Reserva das Berlengas e a Reserva da Rábida, portanto o Parque Luís Saldanha na Rábida, e entre estas reservas e o resto da costa, usando duas espécies, teste, digamos assim, uma espécie de foco. Uma é o mexilhão, que é uma espécie que é explorada comercialmente ao longo da costa. Outra é um pequeno peixe que as pessoas que vão à praia, que vão a passear para as rochas, quando apanham pequenos peixes nas poças, é esse peixe, não é? É um Lipophis folius, é um pequeno caboz. Portanto, são duas espécies muito comuns e nós estamos a utilizar estas duas espécies para compreender qual é a intensidade das diferentes ligações, portanto, entre estas duas reservas e o resto da costa. Porquê? Isto é importante porque quando nós falamos nestas espécies marinhas que têm esta larva, esta fase larvar no ciclo de vida, estamos a falar de espécies que podem estar, cujas populações podem estar separadas parcialmente. Por exemplo, se eu tiver aqui uma costa rochosa, tenho uma população de mexilhão. Se esta costa estiver separada da próxima costa rochosa por uma praia de 50 km de comprimento, como nós temos várias aqui em Portugal, será que a outra população de mexilhão está ligada a esta ou não? Os adultos não se movem, portanto não está ligada pelo fluxo de adultos, mas está ligada ou pode estar ligada pelo fluxo das larvas. Em resumo, e entre várias pertinências, que é conhecer como se desenvolvem estas migrações, Henrique Queiroga dá o exemplo do combate à poluição, de como é importante conhecer o meio marítimo para atuar em caso de emergência. Quanto maior for a intensidade destes fluxos entre as diferentes subpopulações, maior é a capacidade da rede total de áreas marinhas protegidas de suportar, de reagir bem a perturbações ambientais. Por exemplo, imaginem que a reserva da Rábida é atingida por um derrame de petróleo. Não é um caso, não é um exemplo rebuscado, porque existe um grande estaleiro de reparação naval em Setúbal, no estuário do Sado, e portanto pode perfeitamente acontecer um acidente, um naufrágio, seja o que for, não é? E que esse derrame venha a afetar a costa da Rábida. Será que essa população vai ser, essas comunidades, se essa costa vai ser facilmente repovoada por larvas que venham de outras regiões, que venham das berlengas ou que venham da costa adjacente? Se sim, muito bem. Portanto, aquilo pode facilmente recuperar e isso contribui para aquilo que nós chamamos a resiliência dos ecossistemas. Se por algum motivo for uma zona que receba pouco suprimento de larvas de outras populações, a recuperação é muito mais lenta. É um trabalho com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, feito em nome da biodiversidade e estabilidade de ecossistemas. Estão a participar vários alunos de mestrado, doutoramento e também alunos com bolsa pós-doutoramento. E não é apenas a Universidade de Aveiro que está envolvida. Há também um núcleo da Universidade do Porto e da Universidade de Melbourne, na Austrália, e de um polo universitário da Califórnia. O que nós usamos para saber qual é a origem dos juvenis que assentam numa dada população, num dado local, o que nós fazemos é olhar para a composição geoquímica das conchas ou dos otólitos. Os otólitos são pequenos ossos que todos os vertebrados, peixes incluídos, têm no ouvido. Olhamos para a composição química dessas partes duras, com uma base de carbonato de cálcio, mas que têm incorporados outros elementos, oligoelementos que estão presentes também no ambiente. Olhamos para isto como se fossem uma espécie de assinatura de impressão digital que é deixada ou nas conchas das larvas ou nos otólitos dos peixes no sítio onde as larvas se formaram, ou seja, no sítio de origem desses indivíduos. E depois o que é que fazemos? Colhemos os juvenis ao longo da costa, dentro das reservas, e vamos àquela porção ou da concha da larva, no caso dos mexilhões, ou do otólito do peixe, no caso dos peixes, àquela porção que se formou durante a fase larvar, e recolhemos a assinatura, a impressão digital, e comparamos com a base de dados de impressões digitais de origem. E conseguimos saber, enfim, com alguma aproximação, não de uma forma 100% rigorosa, longe disso, mas conseguimos saber com uma aproximação razoável qual é a região de origem das larvas. E isso faz, cá está, isso faz-nos o quê? Isso faz-nos perceber de onde é que vêm as larvas e perceber qual é a intensidade destas conexões entre populações. E ficamos por aqui, nesta emissão de Ciência em Sintonia. Hoje estivemos focados em dois grandes temas, o mar e a terra. Com diversos protagonistas, abordámos a ligação do homem aos dois meios. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. É uma produção PGM, Projetos de Rádio e Televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm@pgm.pt, pgm ou pgm@pgm.pt. Em qualquer momento pode ouvir também esta e todas as outras emissões na página de rádio do site www.pgm.pt.